E eu recebo aqui no estúdio, com muita satisfação, a Michele Oliveira. Michele, bom dia. Ribeiro, desculpa. Nossa, viajei agora. Michele Ribeiro. Bom dia, Michele. Bom dia. Nada pior do que errar o nome, né? Uma coisa terrível. A Sandra Tornieri comigo aqui. Bom dia, bom Sandra. Bom dia, Guilherme. Elas que vão apresentar aqui na RCI o programa Elas por Elas, um programa que vai começar segunda-feira já, ao meio-dia. Exatamente. Esse programa, ele tem uma história, né? A gente vai contar um pouquinho aqui para vocês, mas lá no dia a gente vai também mostrar para vocês como que foi criado, né? A nossa ideia, então a Michele veio de São Paulo, né, Michele? Isso. Ela, do interior, né, Michele? Do interior de São Paulo, estava na capital paulista. É, ela veio para cá com uma franquia da RHF Talentos, e eu, como trabalho na área de coaching, né, eu olhei aquilo como uma grande oportunidade de ajudar as pessoas também, que aqui em Foz do Iguaçu, a ter vagas de emprego, tudo, e a gente fez a primeira parceria, né? A segunda parceria, a gente também está trabalhando com cursos, e a terceira parceria foi justamente essa ideia de trazer o programa, né? Eu estive aqui sendo entrevistada pela professora Malu, né, num dos programas. Programa, né? Foz do Iguaçu hoje, isso, no sábado, né? Isso, exatamente. E ela me falou que vários profissionais estavam também com essa ideia de promover os seus trabalhos através de um programa. E, a princípio, nossa ideia era fazer um programa que fosse para divulgar a questão do RH, das vagas, do trabalho de treinamento. Só que quando a gente sentou para conversar sobre o tema, né, qual seria o nome, nós vimos que nós tínhamos um ponto em comum, que era a liderança feminina. Falar sobre mulheres, né, o universo feminino dentro do empreendedorismo, né? Então esse foi o foco. Isso. Aí a gente pensou nessa condição, falou, poxa, seria interessante a gente trazer mulheres que têm histórias para contar, que possam inspirar outras mulheres. Eu acho que isso foi o grande mote, né, vamos dizer assim, desse nosso trabalho, que é o que a gente pretende fazer, justamente isso. Trabalhar com a questão do empreendedorismo, da área comportamental, para justamente equilibrar a vida, né, vida e carreira das mulheres, e trazer mulheres aqui que tenham realmente uma história, né, de empreendedorismo, de vida, de exemplo, que possa inspirar outras mulheres. E é um espaço que eu imagino que seja necessário justamente por essa questão até da inspiração, né, que vocês falam de inspirar através do exemplo outras mulheres para que possam, né, fazer aí, se lançar neste mundo dos negócios, ter destaque nas suas atuações. É um programa que será semanal com 30 minutos de duração? Isso, serão 30 minutos, uma vez por semana, inicialmente, né? Quem sabe mais para frente a gente não expande esse programa. Mas a gente vai ter um tempo de dois blocos, né? No primeiro bloco a gente vai falar bastante a respeito de determinada temática que a gente vai trazer a cada semana. E aí a gente vai abordar desde o universo do RH até o lado mais psicológico da mulher nesse ambiente empresarial, por exemplo. É, que aí vai abranger um pouco da minha especialidade, da Sandra também. E aí no segundo bloco, né, a gente vai fazer entrevistas, vai trazer convidados super especiais, né, que a gente já está fazendo alguns contatos, e sejam desde mulheres até, né, enfim, mulheres e homens, né, mas o tema, a temática vai ser a mulher. Vamos até aproveitar aqui já fazer um convite, né, porque o programa de estreia, segunda-feira. Agora, meio-dia, vocês já podem revelar quem vai ser a entrevistada, quem vai ser a convidada principal nesse programa? É, na verdade é uma surpresa, mas a gente pode... Não, se for surpresa, não é surpresa não, a gente brincou. Que na verdade não é uma convidada, é um convidado, mas ele vai trazer aqui justamente uma temática que as mulheres precisam muito, que é a mentalidade empreendedora. Então é o professor Laelion Loche, é um psicólogo, né? Ele vai estar dando uma palestra na Max no dia 23, e a gente quis aproveitá-lo para ele falar dessa palestra que ele vai ministrar sobre a mentalidade empreendedora só para mulheres, esse que é o tema, né? E nós vamos, ele vai abordar essa condição, né? É, o que a mulher precisa desenvolver dentro dela, né, dentro das suas capacidades, para ser empreendedora. Então, acho que esse também é um assunto que eu gosto muito, que eu estudo, e por isso que a gente achou interessante também trazê-lo, e até para aproveitar essa questão da palestra, né? E que tem tudo a ver com a temática do nosso programa. É, e o nosso mote é justamente isso, é o foco no empoderamento feminino. Então, assim, o quanto que uma mulher pode empoderar outra através do seu exemplo e também dando apoio, né? Porque não é só tudo bem, eu posso dar o exemplo, mas eu também posso dar uma ajuda, eu posso fazer uma mentoria, eu posso, assim, tá lado a lado, né, ombro a ombro, com uma pessoa, uma mulher, que precisa de algum apoio, assim, para poder dar o primeiro, o segundo passo, ou alguma dúvida, a gente trocar ideias, a gente, nesse sentido, eu acho que isso vai ser bem válido, né? E qual que é a análise que vocês fazem até do cenário aqui na cidade de Foz do Iguaçu, no Brasil, né, no geral, com relação ao empoderamento feminino? Porque muito se discute, né, sobre isso, as mulheres continuam enfrentando dificuldades bem maiores do que homens no mercado de trabalho, nessas questões, as funções até gerenciais, funções de liderança? Tem uma questão que eu penso que não é só em Foz, né, mas existe uma cultura histórica, né, que dissemina a questão da submissão da mulher. E, na verdade, isso não mudou hoje. A gente pensa que, justamente pela mulher estar entrando no mercado de trabalho, isso possa ter mudado um pouco, mas, assim, existe ainda uma coisa velada que acontece no mercado. Mas eu penso que ela está ganhando um espaço, sim, e essa liderança precisa ser colocada para fora. E essa dificuldade da mulher se expressar também é muito em decorrência dessa cultura, né? Mas eu não sei também o que a Sandra pensa a respeito disso. Não, eu concordo, Michelle. Eu acho que, na verdade, eu trouxe até aqui uma revista, né, que saiu agora no mês de março, a Diva. Eles trouxeram como ponto de pauta justamente empoderamento feminino. E foram entrevistadas várias empresárias aqui da região, inclusive a Elisângela, que é a nossa patrocinadora, né, lá do De Paula. De Paula Contadores. De Paula Contadores, ela foi uma das entrevistadas. E aqui nas entrevistas são interessantes, e é o que eu também acho, que, na verdade, o empoderamento, ele vem de dentro para fora. E muitas mulheres esperam que alguém vai empoderá-las, né? E, na verdade, elas precisam se empoderar, elas precisam saber qual que é o próprio valor e umas apoiarem as outras nesse sentido, né? Então, eu acho que o grande empoderamento vem justamente da própria pessoa se autovalorizar e não esperar que a sociedade, às vezes... É claro que a gente sabe que existem as diferenças e oportunidades que, às vezes, não são dadas às mulheres da mesma proporção que são aos homens, né? Na área empresarial, lideranças, mas é uma questão também de conquista, né? E por essa cultura ser tão assim voltada para a fragilidade da mulher, isso não apoia. Então, às vezes, a mulher precisa de um apoio maior para isso, para mudar esse padrão, mudar esse pensamento e ela ser realmente protagonista, né, daquilo que ela veio fazer, daquilo que ela tem para oferecer na empresa, no trabalho, na família, na sociedade, de modo geral. Então, assim, é mais assim, a gente vai dar, eu acho que nesse ponto a gente vai ajudar muito as mulheres a se perceberem, a se valorizarem mais nesse ponto, né? Pois é, as mulheres da atual geração, também das novas gerações que vem vindo por aí, né, já justamente para ir quebrando, né, pouquinho a pouquinho, algumas dessas estruturas arcaicas que, infelizmente, permanecem na nossa sociedade. Fica, portanto, o convite, né? Segunda-feira agora, meio-dia, do meio-dia ao meio-dia e 30, a estreia do programa Elas por Elas, com a Michelle Ribeiro, com a Sandra Tornieri, programa que terá a transmissão ao vivo também aqui pelo nosso Facebook, né? Exatamente. E nós gostaríamos também de agradecer muito aqui o apoio que a RCI, o Guilherme, Fabrício, Sônia estão nos dando, e que isso está sendo um grande diferencial e um desafio para a gente, né, estar aqui com essa nova empreitada, né? Eu tenho certeza que será um desafio aí totalmente superado por vocês. Eu estou ansioso, inclusive, para ouvir a primeira edição do programa, e fica realmente o convite para todos os ouvintes aqui da RCI, programa que será disponibilizado também no nosso site aqui, sempre rci.com.br. Você poderá ouvir no aplicativo, enfim, são várias formas aí de acompanhar essa programação. Então, agradeço aqui a vinda de vocês duas nesta manhã para falar um pouquinho deste programa, e sucesso para vocês na estreia na segunda-feira. Muito obrigada. A gente se vê lá.